jornada desta santa igreja em nosso país. Será glorioso e maravilhoso e muito feliz, pois Jesus nos disse: se creres, vereis a glória de Deus. Os irmãos amados, fiquem preparados para subirem ao céu. Fracassaram ao fecharem a porta que Jesus abriu, e a igreja querida será redimida em louvores mil, pois aquela chama nunca se apagou nem se apagará. Pela porta aberta a igreja liberta poderá entrar. Vai passando e vão se aproximando os momentos finais. Se não triunfaram até o presente, não triunfam mais. O nosso inimigo, que já foi vencido, perdeu o troféu. Essa história encerra ao chegarmos à terra que mana leite e mel.